E agora o Slowbro. Slowbro é devagar mentalmente e fisicamente, mas é bonitinho e amável. Seu instinto e sorte são favoráveis. É um bom bichinho de estimação. Mas tentar ensinar a um Slowbro habilidades novas pode ser frustrante.